fogo arde e queima, és logro, birra, teima, és broto como seiva, és trono, louvação, és crime, escapa, beleza, és sine, quadro, beleza, timbre, som, sutileza, és tímido, coração, és trama, textura, intriga, és cama, nove meses, barriga, és fama, fina, torcida, és samba, exaltação, és tambor, jongo, a gingar, és condor no céu a mandar, és valor, devo debitar, que és primor, pura perfeição, e és isso tudo, aquilo e aquilo outro, és tu. És o que ainda não sei contar, aquilo que hei de cantar. E és isso tudo, aquilo e aquilo outro, és tu. E tudo isso ainda em dobro, és tu. És tu. És tu. Fogo arde queima, és logro, birra, teima, és broto, gomo, seiva, és trono, louvação, és crime, escapa, ilesa, és cine, quadro, beleza, timbre, som, sutileza, és tímido, coração, és trama, textura, intriga, és cama, nove meses, barriga, és fama, fina, torcida, é samba, exaltação, é tambor, jongo, a gingar, é condor no céu a mandar, é valor, devo debitar, que é primor, pura perfeição, e és isso tudo, aquilo e aquilo outro, és tu, e és o que ainda não sei contar, aquilo que hei de cantar, e és isso tudo, aquilo e aquilo outro, és tu. E tudo isso ainda em dobro, és tu, és tu, és tu. E és isso tudo, aquilo e aquilo outro, és tu. És o que ainda não sei contar, aquilo que hei de cantar. És isso tudo, aquilo e aquilo outro, és tu. E tudo isso ainda em dobro, és tu. És tu. És tu. És tu.